Seja azul como a ilha do mel ou a guarda do Embaú. De qualquer jeito, eu vou sair de Curitiba, vou pro litoral ou vou pra Santa Catarina. Não há dessa vida agitada e cansada. Quero pular no mar e cair na madrugada com os camaradas, jogar um futebol, ir pra beira da praia, tomar uma escola. Eu quero a mulherada marcada do sol. Morena, te levo pra cama e eu serei o seu lençol. Deita de conchinha, eu beijo seu pescoço, sussurro no ouvido e ela diz que tá osso. Vou deslizando a mão até o quadril, faço ela se sentir a mais sortuda do Brasil. Fazendo amor debaixo do céu estrelado, moreninha da marquinha do corpo dourado. Andava no vermelho, sorrindo amarelo, sempre trocando as bolas, não era um cara sério. Perder toda a malícia, não era mais sincero. Ficava de bobeira, correndo da polícia. E aí vai até o amanhecer do dia, dormindo em meus braços, a mulher mais linda. Chego no ouvidinho dela e falo um bom dia, e ela me responde: bom dia, vida. Agora sebo nas canelas, saio na cautela, pra não acordar a Cinderela, mulher bela. Eu vou aproveitar essa manhã, eu vou surfar, peço licença e manjar, para no mar entrar, os males espantar e me abençoar. Nessa água salgada eu quero me banhar, quero me divertir, não quero me perder. Quero curtir as coisas boas, eu quero viver, eu quero viajar, quero mudar minha rotina. Não quero mais viver a vida na adrenalina, quero morar na praia, viver na tranquila. Sonhar é de graça, hoje eu volto pra Curitiba. Andava no vermelho, sorrindo amarelo, sempre trocando as bolas, não era um cara sério. Perder toda a malícia, não era mais sincero. Ficava de bobeira, correndo da polícia. Eu vou pra capital, vou rever o litoral. Não é justo eu ficar sem você. Eu vou, pois aqui não sei quem sou. Não sei quem sou.